4299, tá pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 4299. Salvador Campinas, 360, Pesolu no meia, pista no zero, curva direita, saiu da El, Leda, pois Leda, direto bridge, controle 119, decimal 8, transponda 5415 para o azul 4299. Autorizado, nível 360, via Pesolu 16, decola da 110, curva direita, da El, Leda bridge, controle 198, confirme, transponda 5416. 5-4 no 5. 6312, Alxané, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 6312. Salvador Recife 350, Peruíbe 58, pistão no 0, curva esquerda, Pucaracaju, controle 19, decimal 8, e o transponder é o 5424 para o Oxané, 6312. Recife 350, Operisque 58, decola da 10, curva esquerda, Pucaracaju, 109.8, controle 5424, transponder do Xenai 6312. Correto, 6312, chama pronto. Sente. Solo, bom dia, Trip 5221, ciente da Índia. 5221, prossegue. Por gentileza, inclusive autorização para a vitória da conquista. Na guarda cópia, ajuste 10 ou no 5. 10 no 5, aguardando cópia 5221. Pode matar a velocidade? Afirmativo. Claro. Prossiga, Julie. Karovski, 1097, direita, axé, 1980160. Bom dia, Julie. Julie, direita, 1060. Firme, parte 4, 1 abort, chame 18.6, o jejum. Confirme. O Júlio é autorizado, acionar a resposta táxi. Júlio. O Júlio, esse voo é bate e volta lá em Cairu? Hoje. Esse agora. Hoje. Vai ter mais algum daqui a pouco? Vai, mais um. Tem como eu fazer um bate e volta desse aí com o senhor? Não, pode ser, eu tô aqui amanhã toda, o último seria que horas? Que horas local? 16 local? Local. Beleza, vou deixar pra próxima. O terceiro já quer estar em casa. Valeu. Reporte táxi. Vou levar a porta direto com curva direita, 5433, chame pronto. Paga pronto, 5221. Solo Salvador, voo 1923, ciente da Índia, autorização Guarulhos. Do Guarulhos, está pronto para cópia, 1923? Aceito, coisa. Salvador, Guarulhos, 360, pelo isco 50, pistão 0, curva direita, saída da El, lida após lida, direto de Dev, controle 119.8, transponda 5411. Reporte o táxi. Tá pronto o táxi. Reporte, pode espera. Passar na espera. Reporte, pode espera, Júlio. Espera na ordem. 2109. 2109, 5826. Chame pronto, 9926. 5499, confirmando a saída da El, Leda e Bidev, confere? 72.000 pés, via Manapestar, o chamamento 309. 5826, número 2, aproximação. 5826. Júlio autorizado, ingresso a decolagem, uma centena com 10. Decola 26, redução 1970 mais. 1970 mais. Prossiga. Salvador, muito boa, bom dia. O TAN 3663 da frente da Índia, Guarulhos. 663, Salvador, Guarulhos, nível 340, pronto, cópia. Prossiga. Objeto 5826, vetor para sequenciamento. Vou na proa 030, limite ao lock. 030, limite ao lock, 5826. 340, perigo 50, circulando da 10, curva direita, da EL, Leda, Leda, de 10, 598 e 5414. Correto, 3663, portão 4, já pronto. Passando através de Paral da Barra, Juliette. Autorizou 025, Júlio? Inicialmente mantém mil, para isso, se possível, ser autorizado. Sim, Matheus, mantém mil, Júlio. Tango Bravo está no centro histórico. Sente, Tango de Bravo. O Tango acione código 0263, posição normal. Tem o tráfego próximo à duna, mantendo 500 pés. O helicóptero não irá interferir com sua aproximação. Sente, 63 ou não? O senhor está abandonando o centro histórico, vai para o de Guatemala. Sente. 758-26, tráfego que o precede está 10 milhas à frente, curva à direita na proa 065, em forma estabilizada. Objeto 5826, copiou? 309. Direita 065, em forma estabilizada, 5826. Objeto 5826, controle. Objeto 5826, controle. Prossiga na escuta. Direita proa 075, informe estabilizado. Direita 075, reportaria estabilizado. Estabilizando aí, ERS, funcionário 63 ou nono. Torre, frequência 198, decimal 6, 63 ou nono. Torre, 19, decimal 6, 63 ou nono, bom dia. Bom dia, bom pouso. Torre Salvador Mondial Chanel 63 ou 9, estabilizado ILS. 6311, bom dia. 0889, pista livre, 1015 no ajuste, pouso autorizado na 10. 7, livre, pouso na 10, Chanel 63 ou 9, baixo, está travado. Paulo Salvador, gol 1923, Paulo pushback acionamento na posição 06. Salvador, 3604. É a dúzia autorizada, 1923, chama o táxi. Chamada para o táxi, gol 1923. Autorizado, baixado e travado, 5826. 526, completo de aproximação, torre, frequência 1 na noite decimal, 6. Tem um tráfego de pequeno porte, helicóptero próximo ao marcador externo, mantendo 500 pés, não irá interferir com o seu tráfego. 5826, tá ciente. 119.8, 5430. 500 pés, o Vitor em desulto. Ciente, Juliette. Da 10, curva direita, gole o fim, 1198, é o controle 430 do transporte, 3304. O nível autorizado é o 380. 380, tá, 3304 no gate 10. Salvador, o azul 4299 no portão número 8, pushback acionamento. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi. 4299. Fala Salvador, bom dia, TAM 3163, informação a Índia, autorização Curitiba 340, pronto, safado. Salvador, Curitiba 340, Peruísque 58, pistão 0, direito da Euleda Sagaz, controle 119.8, 5432. Próximo à direita, Salvador 219, bom dia. 340, a rota é Peruísque 58, decola da pista 10, a curva direita, saída da El, transição Leda, depois voa direto, Sagaz. É, aciona 5431 e E o controle deve ser 19-8, TAN 3163. Confirmando, transponda 5432, chame pronto. Ok, 5432, TAN 3163. Solo Salvador, chamar 6311, livrou. 6311, reporte antes da Juliette. Vai reportado da Juliette, 6311. Portão Itapuã. Portal Itapuã, chamará o controle. Objeto 5826, complete a aproximação, torre 18 decimal 6. 186, o Objeto 5826, até. Torre, o Objeto 5826, baixado e travado na final, bom dia. Web, bom dia, uma centena das nossas, autorizada no zero, ajuste 1500. Livre pouso na 10, 5826. 6312, direito, ponto de espera, 186015, vou ver. 186015, até já. Tá, voltando, Guia Bravo. Prossiga, Bravo. Vamos através do portão de Itapuã, aguardando instruções para pouso no passo 4. Gente, mantém espera sobre o farol aguardando instruções. Vai mantendo a espera, tem Guia Bravo. Quer aproximar para 35 ou aguardar em Itapuã? Ah, isso, eu aguardo a passagem do avionete. Pista 17, curva direita, saída gole, Eval, aporte direto, destino. Controle 119.8, transponda 5402. Fez a bordo no pátio 5, confirme o nome do destino. 6312, bom dia. Após eu passar, o tráfego passa ali, mantém. Após o tráfego ali, mantém. 6312. Para o Táxi Azul 4299 com 0430, já te confirmo o POB alternando Ribeirão Preto. Aproximado da Juliette, o Xanar 6319. 6311, portão 1, via Índia. Portão 1, via Índia, o Xanar 6319. 1926 para o táxi com 160 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternando o Galeão. 923, Juliette, Alfa, ponto de espera, 186015. Autorizado, passa na cauda do Web. Bravo, autorizado. Cruzamento da aproximação da 10 na cauda do Web, atenta a esteira, reporta na final para o Pote 4. Botará na final para o 4, estou no Bravo. 99, Goviati. Dando Guia Bravo, reporta no solo, pátio 4, acendendo a colega. Dando Guia Bravo, vai lá no solo, tamo. Juliette, portão 9. Ah, Juliette, 09, obrigado, bom dia. Autorizada a decolagem, 120 com 12. Iniciando 6312. Táxi, reporte papá. 923, ponto espera do 10, pronto. 923, ali mantém. Ali mantém o voo no 923. Aí parei, pegou para Tango Tango. Tango Tango, fome na rotatória. Morata fora, Tango. Tango do solo para o Costa. Bravo, ciente, solo aos 11. Para Caixa Livre, bom dia. Bravo, bom dia. 7526. Ingresso, portão 9. 12 aos 11, 19:08, bom voo. Controle, o Índio Juliette está no ponto ideal, visual com Caio Lili. Frequência ali para a coordenação, Julie. Julie, graças. 2-3, autorizada a decolagem, uma centena, 10-9. Da decolagem, gol no 93. Alfa Tango Tango, controle. O Faripe, o Alfa Tango Tango. Deixa minha torre, eu não noite desse momento. 18-6. Espera, Azul ali mantém, vai aguardar 3 minutos alinhados devido a perfil de saída. Sim, ali mantém, aguarda alinhado. Oi, papapá, o Tango Tango. Tango Tango da presente, autorizado final da 17:15. Reforço na curta para achar travada. É, tchau, Tango Tango. Estimado para lista, presume, André. 2 minutos. Ok. Taxa 3304. 32 a bordo, 132 a pena com fim, 4 horas de autonomia. 32 confirmando? Tá 3304. E 132 confirmando. Afirmativo, 132. E livre táxi, Juliette Alfa, da ponte espera 18.615, bombeado. Juliette Alfa, 18.615, tá 3304, criar bom trabalho. Trip 5221 para pushback acionamento, remoto da 14. Trip, aguarda. Aguardando, Trip. 923, aos 13, 19:08, bom voo. 19:08, bom dia, 923. Polícia mandou, bom dia, com 923, cruza 2000 pés, nada é um Leda. Ciente, saída da El, Leda, vigilância, 923. 923. Mantenha a posição. Mantenha a posição. Papá Romeu, meu Lima, mantém a posição aguardando. Alfa Tango Tango, 1-0 graus, 1-0 nós, livre pouso, pistão 7. Após o pouso, confirmando, parte 5. Já, firme. Ok, vai passar da papá, fazer backtrack e guardar para ingresso de parte. Pede. Tô 3304, pode prosseguir. Então pode esperar. Prosseguindo, tá 3304. Pode prosseguir. Atualizado, táxi, tá 3304. O 3163 após o TAN na retaguarda livre. 3163, seja após o TAN na retaguarda livre. O tríplice decolada 17, poderia iniciar o push? Trip, vai decolar da 17, confirme. Eu decolo do que for mais rápido pra gente. Eu tenho condições de decolar da 17, mas o que for mais rápido, 10 ou 17. 9, vento 090 graus, 109, autorizado a decolar, pista no zero. Livre decolagem azul, 4299. Que é a minha dúvida. É isso, o senhor não foi autorizado porque tinha um TAN retaguarda. Ok. Estamos aguardando, 5522. Agora está livre. Ciente, livre, o pushback chamar para o táxi, 5522. Fatango Tango, solo azul no meia. Atenta ao Romeu Lima livrando o ataque Suei, ingressa no corte de frequência. Pronto. 3304 ali, mantém cabeceira no zero. Autorizado, é, mantém um no zero, 3304. Azul 4299, decolou-se no meia, controle 1 no 9.8. Controle Salvador, um bom dia, azul 4299, passa 1500, saída da EL. Contato radar, vigilância, saída da EL no perfil. 4299. Três no 63, Juliette, alvo, ponto de espera, 18,6, 1015, governo. 1015, autorizado o táxi, é o ponto de espera, Juliette, alvo, fala pronto, 2,6, bom dia, tá, 3,63. Sim, positivo até já, obrigado. Trip 5221, está pronto para o táxi, POB 55, autonomia 4 horas, alterna Salvador. 221, Juliette Alfa, onde espera 18,6, 1015, boa viagem. Juliette Alfa, 118,6, grato, bom dia, bom trabalho, 5221. Salvador, o TAN 3663, está no 04 para puxa acionamento. Utilizado, 3663, chame táxi. Decolou no 9, controle 1 no 9, decimal 8. 19,8, obrigado. Controle Salvador, tá 3304. 3304, contato radar na decolagem, saída Gol e vigilância.